se for pra catar, nós catar. Se for pra matar, nós matar. Se for pra morrer, nós morrer. Esquece, ninguém tá aqui pra perder. Se for pra catar, nós catar. Se for pra matar, nós matar. Se for pra morrer, nós morrer. Esquece, ninguém tá aqui pra perder. Não é primeira nem a última será. Mafioso de lenço na cara, vem representar, vem buscar. De punheteiro, zóio azul, dos viates, carimbana, coronhado, passaporte, a viagem pra Mate Black. Convenceu de menor que homem é homem, que o peso das palavras vale mais que a Land Rover. Boca abriu, língua tirou, o corpo caiu, não bate volta. Meu é crime, não gosta, né, tio? Vou tentar ser pelo certo mesmo no lado errado. Piano em bola de meia pra não ser cobrado. Crime cobra é como cobra, é cobra engolindo cobra. Curitiba interior, ladrão bom, essa é a hora. Se for pra catar, nós catar. Se for pra matar, nós matar. Se for pra morrer, nós morrer. Esquece, ninguém tá aqui pra perder. Se for pra catar, nós catar. Se for pra matar, nós matar. Se for pra morrer, nós morrer. Esquece, ninguém tá aqui pra perder. Vejo de 10 meninos, 9 moleque bombos, adesivo colado no carro, essa é a hora. Tiagão faz ignorar, bandido é pra catar. Nosso rap é leal na missão, não vai falhar, tem que catar. Dinheiro de quem tem sobra, tem que matar. O verme que tenta te arrastar, tem que morrer. Que o morto não seja eu nem você. Derrotado é o diabo, nós e Cristo é vencer. Fechou, com jeito lindo, vem que vem primor. Kamikaze, mafioso, a bola do zóio brilhou. 2011, a hora é essa, no bang, só rap monstro, é tudo nosso ladrão. Vamos chegar catando. Se for pra catar, nós catar. Se for pra matar, nós matar. Se for pra morrer, nós morrer. Esquece, ninguém tá aqui pra perder. Se for pra catar, nós catar. Se for pra matar, nós matar. Se for pra morrer, nós morrer. Esquece, ninguém tá aqui pra perder. Salve quem tá comigo, vem com nós que é nós de novo. Se for pra catar, totalmente periculoso. E com sangue no olho e a mente a mil, é só soldado mafioso de matraca e fuzil. Vem pro debate com os ladrão na missão. Relato verdadeiro no crime na missão. Seu pior pesadelo vai sistema. Trema com os monstros réu primário, com os versos sanguinários fortemente armados. Na fita sem aplauso, uma gota de sangue que abala a insanidade do país dos governantes. Pra ver que aqui se cresce, tiozão, no meio do nada. Que aqui tem que aprender que se morrer não dá nada. Num 12, um 5, 7, vacilou 5, 5. Na maldade, no veneno, pra manter o equilíbrio. É só ver com os de menor, de quebrados furador. Pra matar ou morrer, tipo plantando terror. Porque o mundão sem piedade, cada vez mais cabuloso. Tira sua liberdade, te transforma no monstro. Tem que chegar no pontapé, meter o mãozão na vidraça. Se pra cair, pra tu cortar os boi na navalha. Tudo pelo dinheiro, respeito na quadrilha. Quem pode mais chora mesmo, só maldade na pista. Sentir que a lei é essa, esperança de vencer. Vem por nós, bonitão, ninguém tá aqui pra perder. Se for pra catar, nós catar. Se for pra matar, nós matar. Se for pra morrer, nós morrer. Esquece, ninguém tá aqui pra perder. Se for pra catar, nós catar. Se for pra matar, nós matar. Se for pra morrer, nós morrer. Esquece, ninguém tá aqui pra perder. Se for pra matar, nós mata. No jogo o criminoso é mais azado que sorte. Se trombar com os homicida de chinelo e sem porte. De arma, sem escudo, sem mãe, sem pai. Sem medo, sem sonho, sem piedade, sem paz. Ele vai decapitar e dispensar no matagal. Abre um buraco e joga o corpo com água e cal. É triste, mas é real. Nossa vida não é conto de fada. Oitão quadrada versus carteira assinada. Os mano cata, hotel os mano cata. Cliente por cliente, os relojão, as prata. Os mano mata, sem dó os mano mata. ninguém quer perder. Então vamos pras ritadadas. Se for pra catar, nós cata. Nós quer catar, ganhar que ninguém quer perder. Nós quer pra quê? Brilhar nos Vectra GT. Sentir que na ritadada matar uma mão branca. Que reagiu, levou bala, ladrou é 15 fechado na tranca. Tô mais a pampa, progresso é a fita. Na saidinha de banco, catar uma lote sem sangue, sem vítima. Que a lei dos 30 tá aí pra condenar. E as ponto 30 tá aí pra ajudar a catar. Deixar casar de rico de ponta cabeça, mas sem manchar de sangue, os tapete persa. A hora é essa, chupa cabra, roubou sua senha. Pros mano gastar os dólar em praia caribenha. E sem nenhum problema, nós segue narrando terror. Pra se ignorar, Tiagão, os kamikazes do gueto. Daquele jeito, na capital interior. Só criminoso e terrorista no moio. Esquece, ninguém tá aqui pra perder. Se for pra catar, nós catar. Se for pra matar, nós matar. Se for pra morrer, nós morrer. Esquece, ninguém tá aqui pra perder. Se for pra catar, nós catar. Se for pra matar, nós matar. Se for pra morrer, nós morrer. Esquece, ninguém tá aqui pra perder.